42, o vento 110.12, livre decolagem. Livre decolagem, Oceanário 142. Acho que é o Papa Golf, vetoração, vou na proa 275, subindo para o nível 080. Fala de comunicações, 40 milhas, vai curvar à esquerda e prosseguir direto. Acho que é o Papa Golf. 275, para a vetoração. Afirmativo, a gente mantém a vetoração para que suba sem restrições e libere os tráfegos da Sudoeste da chegada à Mari para a descida também, para que não haja restrições. Obrigado. 1897, Filipe Neste, Sierra. Filipe Sierra, chame 1895, ator. Graças, 1895. Controle Mike, Juliette Romeu. Prossiga. Passando o aeroclube, próximo agora ao Parque de Pituaçu, solicita cruzamento da 190 para KG Lauro de Freitas. O Mike Juliette Romeu, chame a torre 11895 e solicite câmbio. Grato, 11895. Quebec Sérgio, igual 107. Pelo Quebec Sierra, prossiga em condições visuais, vento 110 graus 119, chame de lado para final pela direita da 17. Ajuste de altímetro 10 no 1. 10 1 1 é o ajuste, você bota na final da 17 aqui no Quebec Sierra. Oceanair 6142, decolou 03, chame o controle Salvador em 119 decimal 8. 198, Oceanair 6142. Salvador Mike, Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, confirma a intenção de pouso. Negativo pouso, vai solicitar cruzamento da 10 para Lauro de Freitas, Cajinha, tá? Passou agora o Parque de Pituaçu. Gente, acuse passando o farol de Itapuã. Mike Juliette Romeu. No farol, Romeu. Pronto, bem, Salvador, desça para 5.011, voe a mãe, chegada a mãe. Atenção após o cruzamento, Mike Juliette Romeu. A intenção de cruzar o 10, se autorizado, cruza de imediato e agilizando para Lauro de Freitas. Vai pousar em algum local? Negativo, apenas sobrevoo. Trip 5595, chame 1208. 1208, obrigado. 065, para fixo na mesma posição 3. Autorizado, no chantagem. Autorizado, chamar ataque. Serra Índia com Índia. Aguarde para o cruzamento da 17. Aguardar. Rio Duna, ajuste 1011. 2000 Duna, 1011, obrigado. Quilo Quebec Serra, autorizado pouso na 17, 100 graus na 29. Quilo Quebec Serra. Cidade desça para 2000, ajuste 10, 11, chegada é a Mari. Tem 2250, 4 capéis. TRIP 5446, sem restrições, até 3000. 3154, Salvador. 259 na velocidade, chegada a Mari 2000 com 1011. Chama 0850, 2 com 1011. Senhor. Juliette Alfa Romeo, autorizado cruzar o prolongamento da 17. Chame para cruzar a 28 agora. Gente, 17 chama para 28. Trip 5446, chame controle, 1208. 1648 Salvador, chegada Mari, desça para 2000, ajuste no 011-250 na velocidade. Grupo de Zulu ou localidade com indicativo? Localidade com indicativo, senhor. Retorna quando terminado o sobrevoo, retorna para a Serra Índia, Eco Índia. Velocidade para sequenciamento, trip 5446, voando Duna, descendo para 3000 sem restrição. Proa, tem 8 chegadas no setor sudoeste. Afirmativo, para 2 horas e 30 de voo, está com 2 horas e 1 minuto de voo. Na presente, cruzando agora a 35. Ciente. É, POB? POB 02 é um Romeu 44. Ciente. Prossiga. Então, completamente visual no setor. Poderia voar direto para o externo? Mantenha a Duna, CRIP 5595, reporta estabilizada. Com setor. Cruzou a 17, vai aguardar agora para cruzar a 35. Cruzar 28 agora. Está autorizado o cruzamento. Aguarde transferência de controle e comunicações. Papá Mike Juliette Romeu. Afirma, 28 e aguarda para transferência. De cada? Com 240. Sente, pode manter o número 1. Ativo, pode manter isso aí até o externo. Sente. Autorizado, cruza a 28. Autorizado o cruzamento da 28. Meu Golfo mantém escuta, doutor. Do solo. Ali é o 4462 azul. 4462 2209, descendo para 2000, ajuste 1011. 2209, 2011, obrigado. Litoral Norte, chame o controle 119.8. Em quanto tempo regressa? Confirme a informação para regresso. Em quanto tempo está regressando para Salvador? Deita, ponto de espera, chama transição de 104, instrumento. E o Romeu, meu Golfo para Morro, é visual ou instrumento? Trael. O posterior vai permanecer ainda por mais 30 minutos de voo. Ciente. Chame o controle agora em 119.8. 1998 grado, Romeu. Olha, Mike, Juliette, Romeu. Escuta. Capitão já cruzou o aeroporto e agora vai manter sobrevoo em Cagi, 500 GM. Ciente, Mike, Juliette, Romeu. Grato. 5595 na próxima. 55, está livre LS, a porta estabilizada. Passará estabilizado, 5545. Oscar, Papagolfo, esquerda, proa 250. Esquerda 250. 70. Azul 4065, autorizado a decolar. 100 graus, 129. Desde decolar, azul 4005. IP 5446, desça para 2000 pés, o ajuste no 0 no 1. Para 2000 pés, ajuste 1 no 0 no 1. localizador, o 3B559. Completa final, torre 118.95. 18.95, obrigado. VIP 5446 está livre, LS, reporta estabilizado. Autorizado, LS para o 5446. O azul 4462, início redução 2009, segue com o número 3. 4462 está mantendo 220, agora para 209, né? Confere. O azul 4462, reporta localizador. Ok, vai. Bom, 209 vai reportar. 648, velocidade agora, 2209. 2209, voo 642. 2011, né? Escuta da final. 2011, chamada estabilizada. Trip 5595, cheque o trem. Baixou e travou e... avisou. Cliente autorizado, pouso 100 graus, 109. Pouso, trip 5595. Azul 4065, decolou 13, chame o controle em 119, decimal 8. 198, boa, 4065. E para Ilhéus, aguarde a cópia, o ajuste 109 no prepara da EL. 109 prepara da EL, amanhã 327. 210, perfil da Dayal. Azul 4065, fechou o controle, está em contato com a radar. Azul 4065. Ou Polo 648, chame controle, 1208. 208. Controle, o voo 1648, na sua escuta. Gente, voo 1648, 2000, ajuste 1011. 2011. Trip 5595 no solo 1, primeira direita, solo 121, decimal 9. Solo 21 agora. Trip 5595, boa tarde, livrou. Boa tarde, 5595 em frente, Alfa Kilo Pat 3. Alfa Kilo Pat 3. Final 3154, redução 2009. Reduzindo agora 200, final 3154. Trip 5446, final normal, baixado, travado, prossegue. Trip 5446, checa 30. Baixado, travado. Autorizado, pouso 100 graus, 099. Trip. Realizou 4462. Azul 4462, torre, 118.95, vamos pro... Obrigado. Azul 4462? Confirme. O azul 4462, estabilizado. Número 2, chame final normal. Ok. externo, baixar checado 4462. Gente, agora autorização de pouso. Ok. Trip 5446, no solo 18, libera a direita, solo 219. Estamos na solo 219, Trip. Azul 4462, check o trem, autorizado pouso, 100 graus, 109. Ok, obrigado, livre pouso, baixado, checado. 4 Torres, 118.95, bom pouso. 18.95, muito obrigado, boa tarde. Voo no 648, está livre LS, segue tráfego da TAM, agora 8 milhas à sua frente, reduzindo. Está livre LS, reportando estabilizado, voo no 648. 14, reportando. Torres, Salvador, boa tarde, está 3154, final da 10. 3154, cheque o trem. Baixo, foi travado. Aguarde autorização de pouso. Eco Vitor Golf, controle Salvador. Eco Vitor Golf, transponder 0222, prossiga em condições visuais via corredores, ajuste no 011. Oscar Papa Golf, está agora afastado de Salvador, 54 milhas, chame Recife, frequência 1260. Oscar Papa Golf. Solos 20, libere a direita, solo 1219, azul 4462. 219, até daqui a pouco. 6327, pronto, copia. Copia. Salvador Ilhéus, nível 220, plano e curva à direita após a decolagem, pistão ao zero. Dael Leda Ilhéus, controle 119.8, 5506, rota Golf 677. Solicita vertical aqui do rio, em buraquinho, senhor, até a linha do litoral, está em inspeção de inspeção policial. Está com o quê? Estamos pronto, 6327. Solo, bom dia, agora boa tarde. Eu sou 4462, tudo bem. 4462, está aqui via alta, reporte em sua direção. E a Alfa vai reportar antes da Juliette 4462. Dael Leda Brit, azul 4067. 28, qualquer distância inferior a essa, eu me reporto. Ciente, não vai se aproximar, grato Romeu. Tá 3154, cheque trem. Baixar travado. Autorizado pouso na 10, 110 graus, 099. Livre pouso, tá 3154. Apolo 105, 1500 pés, circuito de tráfego da pista 110, chame a torre. 11895, solicite instruções. Chama a torre 10895, graças ao Apolo 105. Azul 4065, chame Recife 1251. 251 Recife, azul 4065, boa. Zero pés. Ingresse perna do vento, pista no zero e aguarde para girar base. Ajuste de altímetro no zero no ONU. Ajustado VI11, ingresse perna do vento, sol no zero e aguarda o polo no 05. Torres, Torre, o gol 1648, nossa escuta. Baixou, checou. Gol no 648, continua a aproximação, informa um universal da Força Aérea ingressando na perna do vento da pista 10, à sua esquerda, 1500 pés. Aguarda atualização de pouso. TAM 3154, no solo aos 23, libera a direita, solo 121, decimal 9. Na direita, 219, TAM 3154. Apolo 105, acusa avistando o Boeing 737-700 da Gol, à sua esquerda, na aproximação final. Ainda negativo visual, está mantendo 1500 pés sobre o terreno na perna do vento da 10. Change. 7.7. Ok. Fala Salvador, TAM 3154, livrou na eco. Fala Salvador, TAM 3154. 3154, reporte de Baixado, checado. Autorizado pouso, 1-0 graus, 1-0 nosso. Gol no 648. Livre pouso, gol. Quebec, prossiga. Quebec fez uma THG no caso, mudando, antecipando o horário, é isso? Chamaram na final, Apolo 105. Mike Gillette, Romeu. Prossiga. Vai se afastar agora da sua interferência e segue para a Serra Índia, Eco Índia para pouso. Rio 9648, desça para 2000, ajuste 1-0, 1-0, chegada a mais. 2000, 1-0, 1-0, chegada a mais, gente. Muito grato. 7, 1-0, 1-0, 1-0. Confirme. Apolo 05 na base. Ciente, acusa com trem embaixo travado. Acusará 1-0, 1-0. Gol no 648, no solo aos 25, livre à direita, solo 121, decimal 9. Sente da informação, Mike. Fala o Salvador, boa tarde, bom dia, 648. Ligou, taxa de Alfa, reposta em sua direto. Alfa, reposta em sua direto, bom dia, 648. Solo, Chané 6321, assistente da informação, Mike. 6321 para Brasília, aguarde a cópia, 1010. Guardando a cópia, se possível coordenar o 380, eu agradeço. Sim. Paulo 05, livre pouso. Pole position, posicionamento. 6321. 4, tráfego posição de 10 milhas, rumo nordeste, visual no corredor a 1500 pés, procedente do Morro de São Paulo com destino a Salvador. Não irá interferir com a sua aproximação. Oceano 314. 7, Mike, obrigado. Estou, Mike Quebec, pronto para a cópia. Autorizado Salvador, Cairo, 1000 pés, 17, direita, corredor axé, controle 198-0161, Vitor Mike Quebec. Quebec, ordene com a torre o POB 1895-1010, bom voo da Angra. essa Juliette, portão 8. Solo 105, no solo 28, libera a esquerda, livre táxi, parte militar. O gol 1396, desça para 2000, ajuste no 010, autorizado, chegada mágica. 2000, 00, chegada mágica. Para cópia. Prossiga 6321, pronto. Autorizado, Brasília, 380, Fezoluno 7, pistão 0, curva direita, saída Arbó, transição Alessio, controle 119, décima 8, transponder 5595, Oxané 6321. Oxané 6321, autorizado Salvador, nível 380, via Fezulu 17, decola pistão 0, curva direita, subida Arbó, Elefa, transponder 5515, controle Salvador 119, décima 8. Correto, 62 é o portão, chame para o ator, 6321. Confere, 62 eu chamará, obrigado. É com o Vitor Golfe, qual a sua velocidade agora? 240, qual que o senhor recomenda? Solicito 160 nós de velocidade. O senhor vai pousar na pista 10 do aeroporto internacional? 17, é ideal para nós. Ah, positivo. Você vai manter a proa 100, vai reduzir. Estou com a aeronave da Avianca Oceané, o equipamento Airbus, vai fazer o ILS e pousar na 10. Mativa, estou reduzindo 160, vai por aqui, vai que você volta. Oceano 314, ILS autorizado. É, 314, obrigado.